É uma felicidade imensa poder dar continuidade ao trabalho. É muita felicidade poder dar continuidade a um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo gratificante. É uma felicidade muito grande poder trazer mais informações do plano espiritual para esta humanidade, de uma forma diferente da qual foi comigo, mas ao mesmo tempo ainda mais intensa e maior, que vai chamar a atenção. É uma alegria imensa, é uma oportunidade única para um servo de Jesus. Nós estávamos esperando esse momento, só faltava um pouquinho, só faltava fazer uma escolha, porque todas as outras já foram feitas, só faltava acontecer algo, um pequeno amadurecimento, mediante lutas, mediante algumas arestas que precisavam ser aparadas, através da dor, através da agressividade, da intolerância, se lapidou a pedra. Nada melhor do que a atitude de irmãos equivocados para que uma pedra muito bela seja lapidada. Muito obrigado. Foi maravilhoso, foi tudo perfeito. Agora nós podemos começar. Agora eu poderei estar ao lado dele e orientá-lo, porque eu já adquiri uma experiênciazinha na minha encarnação passada, a qual eu trabalhei bastante, e eu poderei orientá-lo. Ele não só me verá, como ouvirá a minha voz e de muitos outros, para que nós possamos iniciar esse grande trabalho e todas as respostas necessárias virão, todas as dúvidas serão sanadas, porque virá tudo na maior clareza. Virá tudo em grande profundidade, diretamente do plano espiritual, através de um canal. Vai ser lindo. Vai ser belo. Já estamos todos prontos para começar. E toda a incredulidade, todo o julgamento, toda a agressividade cairá por terra mediante a luz que será emanada, porque não haverá como ter dúvidas. Vamos começar. Já estamos prontos. Deus já sabia que seria assim. E nós também. Porque nós temos aqui alguns irmãos mais elevados que conseguem enxergar além do que nós. Conseguem enxergar o futuro, porque nós somos tão pequenos. Nós somos ainda tão crianças, tão bebês, mediante a magnitude do universo, e em frente a espíritos muito mais antigos e muito mais evoluídos do que todos nós. Nós temos muito a aprender. Nós somos crianças. Então vamos todos aprender com esses espíritos tão antigos, tão elevados, que trarão essas novas informações para a humanidade deste planeta, esse planeta tão lindo que a gente ama tanto e que a gente luta tanto por ele para que seja um planeta luz. Eu dei a minha vida em prol do progresso dessa humanidade. A minha encarnação, eu renunciei tudo em prol dos meus irmãos, e eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Vocês sabem quem eu sou. Não precisa colocar o meu nome. Coloque apenas que eu sou um espírito amigo, porque vocês terão as respostas que vocês querem. É um trabalho lindo, maravilhoso. Faz parte de todo um planejamento. um planejamento de Deus e do nosso Mestre Jesus. É necessário que vocês estejam juntos, unidos, se amando, se respeitando, um apoiando os outros, porque haverá muito trabalho e haverá muitos irmãos que serão trazidos. Irmãos virão. E necessário é a dedicação total para tudo que está programado por Deus e o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Eu não vou me estender mais, apenas estejam apostos para que tudo possa ser realizado com muito amor e carinho, porque os nossos irmãos merecem. Graças a Deus. Fiquem em paz, meus irmãos. Graças a Jesus.